Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite, meu querido. Tudo jóia contigo? Tudo. Seu convidado já está no ar. Já está, assim, ó, eu mandei ali no e-mail, eu queria, se não fosse abuso, antes de começar, eu coloquei ali uma, acho que a gente pode fazer uma intro legal com uma, botei canção número um, se a gente puder tocar, tipo, um minuto e meio para fazer uma intro legal para ele, não é das canções das décadas, tá ali no, não, e-mail. Não, eu já achei, que, já achei, tá, vamos lá, Fofunha. Tocar, tipo, é, pra gente entrar no clima. Marco Antônio, desculpa, mas cortar uma música dessa só não, se eu fosse um assassino. Valeu. Gente, desculpa aí, cara. Não dá. Vou esperar uma micro palhinha dos talentos do nosso entrevistado, grande, ele é conhecido como o Juno, J-U-N-O-N-N-O, Juno Homrich, ou então Junior Homrich. Na época dessa música, até nos anos 80, era Junior Homrich. Mas ele achou, né, ah, não sou mais criança, então eu vou parar de usar o Junior Homrich. Mas, de qualquer forma, o nosso entrevistado é um dos maiores percussionistas da história do nosso país, sem exagero nenhum, e olha que isso não é pouca coisa, né, num país como o nosso, que é celebrado pelo seu senso rítmico. O Carlos Homrich Jr., ou Juno Homrich, ou Junior Homrich, é compositor, multi-instrumentista, produtor musical, ele é o que eu chamo de um verdadeiro, assim, antropólogo musical, pois ele pesquisa mais de 45 anos ritmos e sonoridades dos quatro cantos do mundo. Ele já foi baixista da Marina Lima, se apresentou com o Steve Hackett, do Genesis, e trabalhou bastante trilhas sonoras. É que é muita coisa a gente aqui, e eu não quero, obviamente, colocá-lo para dormir, mas fiquem ligados que ele já vai entrar. Só quero tentar fazer justiça aos talentos dele. Ele trabalhou em trilhas sonoras como, por exemplo, ele compôs junto com o britânico Brian Cosgoyne a trilha da aventura ecológica oitentista Florestas Esmeraldas, que foi dirigido pelo britânico John Borman, que fez Excalibur, Deliverance, Amargo Pesadelo, e estrelou o falecido Powers Booth, com participação também do Gracindo Júnior e de uma Dira Paz super jovem. Ele fez também Ghosts Can Do It, no Brasil era Fantasmas Não Transam, que é uma aventura erótica e filmada em vários lugares do mundo. Essa trilha fez junto do Randy Tickle, que foi parceiro dele em vários trabalhos. Como eu falei, um filme erótico com a Bo Derek e o Anthony Quinn, dirigido pelo marido dela, o galã, fotógrafo, produtor e diretor John Derek. Ele também trabalhou com o multi-oscarizado compositor Jerry Goldsmith, né, no drama filmado nas selvas do México, mas passado na Amazônia, Medicine Man, no Brasil era Curandeiro da Selva, que foi coproduzido e estrelado pelo Sean Connery, também com a Lorraine Bracco e com o falecido José Wilker, dirigido pelo mestre de ação John McTiernan, você deve se lembrar do diretor do Predador, do Duro de Matar, do Duro de Matar 3. Musicou também uma série de antologia, né, uma espécie de Além da Imaginação, com os episódios apresentados pelo Fred Krueger, né, o nome era feito pra TV, ele tinha 7 episódios, o nome era Os Pesadelos de Fred, criado pelo criador do Fred Krueger, Wes Craven, e também musicou junto do talentosíssimo Mu Carvalho, do grupo A Cor do Som, que foi entrevistado pela gente aqui há um tempinho, O Lobisomem da Amazônia, um filme de terror, ou seja, terror com comédia, do grande Ivan Cardoso, também entrevistado aqui no programa, estrelado pelo Evandro Mesquita, também entrevistado pela gente, que também teve, contou no elenco com o maior ato espanhol de filmes de terror, o Jacinto Molina, também conhecido como Paul Nash, que fez vários filmes de lobisomem na Europa. Então, finalmente, estou meio assim sem ar, vamos dar as boas-vindas para um amigo meu, uma pessoa queridíssima, tive a honra de conhecer ainda nos Estados Unidos, nos anos 90, Júnior ou Juno Homrit. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, e você, Mário? Tudo bem, querido, e desculpa demorar tanto tempo aí para tu entrar falando, porque eu queria, tive que resumir um pouco da tua bio, tá bom? Pois é, você resumiu muita coisa. É bastante coisa. É. Querido, assim, vamos tentar começar meio pelo começo, daqui a pouco até eu quero colocar o João permitindo aí, eu escolhi, né, 3 músicas trabalhadas por ti, daqui a pouco a gente vai ilustrar o nosso papo, eu coloco mais, tipo, vou pedir para colocar tipo, mais 1 minuto e meio, 1 minuto de outra música tua, mas antes disso, me fala um pouquinho da tua infância, né, a gente se conheceu lá nos Estados Unidos, lá por 94, porque, na verdade, foi através da família da minha mãe, que a família do meu pai é do Piauí, mas a da minha mãe é do Rio Grande do Sul, e a minha avó materna conhecia a tua família aqui no Rio Grande do Sul, né? A rádio, vale dizer que é em São José dos Campos, mas eu tô aqui em Porto Alegre. E daí eles me colocaram em contato contigo. Me fala como é que foi, o teu despertar para música, porque até muita gente pensa, pelo teu trabalho com percussão, que tu é meio assim do centro ou do norte do Brasil, mas tu nasceste no Rio Grande do Sul, que diria assim, que não tem uma tradição forte em percussão. Tu pode me dizer um pouquinho como é que foi tua infância, pode ser? Sim, eu nasci em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, no dia 23 de abril de 1955. O meu pai era piloto da Varig, e depois diretor de operações e presidente da IATA, International Air Transport Association. Eu tinha muita influência, primeiro, pelos meus pais, que adoravam música. Meu pai sempre trazia os álbuns de standards de jazz dos Estados Unidos. E nós ouvíamos esse tipo de música. Ele tinha uma voz muito linda e assobiava maravilhosamente e tocava gaitas de boca. E nós cantávamos músicas alemãs no carro. Eu sou de descendência alemã por parte de pai, e descendência portuguesa e indígena. Guarani. Ah, tu tem sangue indígena também. Ah, tá, eu tenho sangue indígena. É por isso que tudo que é da selva ou relacionado à vida indígena, de tribos, me atrai. E eu atraio esses trabalhos também. Entendi. Quer dizer que então, o que eu achava que eu não sabia disso. Quer dizer que praticamente dá pra gente deduzir aqui que está no teu DNA. Esse lado antropólogo de pesquisa indígena na música. Exato. Porque a minha mãe também tocava piano e era uma pessoa muito musical. Entendi. Indígena. Perfeito. Querida, assim, me fala, quando é que... tu te lembras, assim, por exemplo, do primeiro, ou dos primeiros discos ou cassetes que tu compraste, assim, que, não estou dizendo que tu ouviste com teu pai ou tua mãe, mas assim, que tu mesmo tivesse interesse de, tá, vou comprar isso. Te lembras, assim, quais foram os primeiros? Bom, voltando à infância, o que me despertou para a música, realmente, foi a minha mãe ter me levado para assistir a My Fair Lady, com a Lili Ferreira e Paulo Otran, no Teatro Leopoldina. Ah, o Teatro Leopoldina, que depois virou o Teatro da OSPA aqui em Porto Alegre. Sim, e eu tinha 5 anos de idade e parecia mágica para mim. A experiência do teatro, do musical, já me atraiu para o palco e me atraiu para aquela ligação mágica que o teatro tem com as luzes, o cenário, as danças, o canto. Então, daí um pulo para o cinema foi natural, né? Entendi. Me diz uma coisa, só me repete o nome, eu não entendi. Era com Paulo Otran, Bibi Ferreira? Qual era o nome? Ah, My Fair Lady. Ah, My Fair Lady. Ah, tá. Sim. My Fair Lady. Ah, tá. Adaptação brasileira do My Fair Lady. Ah, tá. Ah, sensacional. Eu não lembro do nome em português, né? Sim. Minha adorável... Eu me lembro, até no filme original, até Rex Harrison... Audrey Hepburn e tudo mais. Isso. Tá. E me diz uma coisa, querido, como é que... fala um pouco pra gente um pouquinho do teu interesse mega... Eu não gosto muito dessa palavra, que hoje em dia tá meio prostituída, mas assim, o teu interesse mega eclético por tudo que é tipo de música, porque afinal tu também foste baixista de pop rock. Fala um pouco desse teu interesse pela música. Eu sempre gostei muito de rock, né? E eu fui convidado para tocar com Marina Lima e a Blitz. Na época, comecei com a Blitz tocando baixo, o Lobão na bateria, e daí nós fomos convidados para tocar com a Marina, que nos assistiu tocando no primeiro show da Blitz. Tá, mas só uma coisinha. No disco da Blitz, não gravaste o disco, né? Não gravei no disco, só fiz apresentações, shows ao vivo. Ah, e, tá. E antes das meninas entrarem pro grupo, né? Sim. E me diz uma coisinha sobre o teu trabalho... não faz assim tanto tempo, até com o Steve Hackett do Genesis. Ali não foi baixo, né? Ali tocaste foi percussão, correto? Eu toquei percussão em 2 discos do Steve Hackett, guitarrista do Genesis. Sim, um dos cabeças do Genesis. Para muita gente, até por sinal, a melhor fase do Genesis. Fala para mim assim um pouquinho com a tua ida para os Estados Unidos, tá? Vamos fazer o seguinte, João, se não for abuso, João, toca a música número 2 aí, pra gente se inteirar um pouquinho mais, ter uma ideia do trabalho dele, pode ser, João? Tá indo já. Tá, obrigado, querido. Marco Antônio. Perfeito, querido. Obrigado, querido. Tá. Então, vocês estão tendo uma ideiazinha do que é. E, assim, eu não sei se essa é uma pergunta muito complicada para ti, tá? Tá, querido? Mas, assim, lá vai. Quantos instrumentos, afinal, tu já chegaste a contabilizar? Quantos instrumentos tu tocas? 53. Quantos? Eu chamaria de 53 instrumentos que fazem som. Alguns não podem ser até não considerados instrumentos musicais, mas eu, desde que tenha um som, eu uso, por exemplo, taças de prata que a minha mãe me deu, que eu escolhi entre 10, 3 que tinham tons, sons diferentes, 3 notas diferentes. E eu faço, eu uso muito elas em trilha sonora. Sim. Quer dizer que, obviamente, quando tu respondeste aí dos 53, aquilo que eu presenciei lá no show teu em Santa Bárbara, de tu literalmente usar teu gogó como instrumento e o peito, não tá contando aí, né? Eu acho que sim. Também, corpo é um instrumento musical. Eu aprendi muito com o Naná. Uhum. Na Nata Concelos, eu tive aulas em Woodstock. Ah. E com o Colin Walker, do grupo Oregon. Sim, sim. Eu também ganhei. A Nata Concelos, o pessoal está se lembrando, um mega, mega instrumentista, também conhecidíssimo no mundo aí por tocar um monte de instrumentos. Eu acho que ele é baiano, né? Ele é pernambucano. Pernambucano, desculpa. Mas assim, querido, tu estudaste na Berklee School of Music, correto? Eu estudei na Berklee durante 2 anos e depois eu ganhei uma bolsa de estudos no New England Conservatory, que foi uma grande conquista, com a ajuda dos meus amigos Ricardo Silveira, Jacques Morelenbaum e... Jacques Morelenbaum, Perfeito. Ricardo Simões. Sim. Nós do quarteto, foram eles que me deram a ajuda, o apoio musical, que me fez ganhar a bolsa de estudos no New England Conservatório, que é a melhor escola de música. Porque a Berklee tem, te prepara para ser um músico eficiente, comercial, para gravar, para fazer shows, e tocar, principalmente mais jazz, né? Entendi, claro. E a minha conservatório me valorizou pela percussão, pela arte. Então, eu, através do Third String Department, que é o terceiro, terceiro ramo da departamento, do terceiro ponte, do New England Conservatório, e me deram uma bolsa de estudos. Perfeito. Me diz uma coisa, sobre, no caso, baixo. Tu és autodidata nisso ou chegaste a ter aula antes? Porque isso, obviamente, tocavas baixo já adolescente, correto? Chegaste a ter aula nessa época, ou antes de ir para os Estados Unidos, tu era basicamente autodidata ou não? Como é que não, era isso? Eu comecei com violão. Aham. Né? E cantava no coral da Proarte, regido também pelo Jacques Morelenbaum, meu querido amigo e grande músico, grande violoncelista. Pianista. Perfeito. Tá. Vamos ver assim, eu vou te perguntar, só abrindo um parênteses aqui, gente, eu citei, né, o seriado de antologia, ou seja, de episódios fechados, do Pesadelos de Fred dos anos 80, que ele musicou. Mas vale dizer que dos 7 episódios que ele musicou, um deles foi estrelado por um ator assim que pouca gente conhece, Brad Pitt. Brad Pitt, tipo assim, na puberdade. Exato. Estrelou um dos episódios. Isso. Me conta assim, eu vou citar uns diretores aqui, se puderes, fala um pouquinho de forma bem breve, assim, o que que vem à mente, tá, da tua experiência com eles, tá? Sim. John Derek, né, que lançou a esposa, né, como símbolo sexual. Na verdade, a Bodega foi lançada, dá pra dizer, no Mulher Nota 10, o Blake Edwards, mas depois ela fez aquele bolero, até por sinal produzido pelo Menahem Golan e Goran Globus, que de vez em quando eu até falo com o chefe aí, sobre esses israelenses, e daí ela fez o Fantasmas Não Trando. Fala como é que foi um pouco trabalhar com o John Derek, né, que era um cara conhecido por meio que fazer tudo, né, produzir, fotografar, dirigir. Como é que foi a tua experiência? Bom, ele foi meio horrível. Uma pessoa difícil de se trabalhar. Desculpe. O filme, a série me interessou por causa do terror que causava. Eu gostava de fazer música trilha sonora para filmes de terror. E um dos episódios foi dirigido pelo ator que representa... Eu sei, o Robert England, né? Um dos episódios que tu musicaste foi dirigido pelo Robert England, né? Que é o ator. Que é o Fred Krueger, é claro. É o Fred Krueger, é. Exato. Tá, mas assim, quer dizer que foi melhor trabalhar, obviamente, em episódios de terror, ou seja, em mini-filmes de terror, do que no Fantasmas Não Trans, o que pra ti, então, foi uma experiência de terror, é isso? Foi. Tá. Não, mas a boa dela é que eu gostei muito dela. Só que o John, eu convidei ele para vir assistir as gravações da trilha sonora. Mas eu não sabia que ele viria todos os dias. Sabe? Como é que ele queria o quê? Não ouvi. Eu os convidei para vir. Eles moravam em Santa Bárbara. Sim. Vizinho ao Michael Jackson. Aí eu fui na casa deles, a fazenda, a criação de gado. E no rancho deles. E rancho de cavalos árabes, de índios. A Bodéria, que foi simpática desde o princípio. E eu não sabia que eles viriam todos os dias de gravação. Ah, todos os dias por Raultá. É. Entendi. Mas junto com o Randy Chico, nós conseguimos fazer ótimas trilhas sonoras. Sim. Tô com o também do filme Still Big, Rouba Grande, Rouba Pouco, dirigido pelo Andy Davis, que fez o Fugitivo. O diretor Andy Davis, tá, perdão, peraí. Mas não trabalhaste pro Andy Davis, trabalhaste? Eu toquei na trilha sonora. E a trilha sonora de qual filme do Andy Davis? Garcia. Ah, entendi. Eu me lembro agora, é Still Big, Still Little, né? Um filme do Andy Garcia. Still Big, Still Little. Que ele faz gêmeos, né? Gêmeos. Exato. Isso, ele faz gêmeos, tá? É do diretor Andy Davis, gente, que fez o primeiro e, na minha opinião, o melhor filme do Segal, Acima da Lei, com a Pam Grier. E também daí ficou, obviamente, mundialmente famoso, indicado para o Oscar, com O Fugitivo. A versão da série de TV, o filme aquele com Tommy Lee Jones, obviamente com Harrison Ford, tudo mais. Tá. Querido, eu me lembro que foi em Santa Bárbara, nesse show que fizestes lá, eu me lembro que o Randy Tico também estava, me apresentaste até ele. Vocês continuam se falando ou não? Sim, por e-mail. Porque ele não... É por e-mail. Ah, por e-mail, sim. É. Perfeito. Tá. Me conta assim, querido, sobre... Eu vou passar para outro nome, tá? A experiência com o John McTiernan, né? Que fez o Curandeiro da Selva, que foi um filme até de um dos braços... adultos da Disney, né, que era Hollywood Pictures, né, com o Sean Connery. Eu me lembro que tu me mostraste até uma foto tua, abraçado com o Sean Connery, ele de rabo de cavalo, vestido a rigor, tudo, porque o filme foi caríssimo, foi rodado no México, mas se passa na selva amazônica, né. Me fala um pouquinho como é que foi teu trabalho, porque, na verdade, quem é acreditado como score composer, né, o compositor, é o Jerry Goldsmith. Né? E como é que foi teu trabalho ali? Como é que foi de pesquisa, passando material para ele? Como é que foi isso? Eu era coordenador dos rituais indígenas. Uhum. Porque eles chamaram a indígena de três tribos: Xavante, Caiapó e Terena. Então tinha que haver uma continuidade na dança e no canto dos rituais. Então eu peguei, eu fiz a pesquisa com cada um deles, cada grupo deles, né? Uhum. E fiz, dei uma continuidade para poder ser filmado. Entendi. Mas no filme, eu estou te perguntando isso, sabe por quê, querido? Porque eu me lembro que no começo do filme, com uma cena filmada no México, que é para ser no aeroporto de Manaus, com a Lorraine Bracco chegando e sendo recepcionada pelo José Wilker, eu me lembro que a trilha sonora que o Jerry Goldsmith colocou certamente não foi tua, que era cheia de marimba, era um troço meio caribenho, assim. Ou seja, ele não usou, então, no filme, na verdade, não toca no filme Trabalho Teu, ou toca? Não, ele algumas coisas ele tirou da demo tape, da fita demo que eu dei para o Tomás Crema. Perfeito. E ele utilizou, mas não tinha vivência de floresta, de Xingu, como eu tive, e conhecer os indígenas mesmo. Claro. Sim, a pesquisa ali, no filme, infelizmente, né, eles fizeram trabalho de colocar índios, brasileiros e tudo mais, mas tem, infelizmente, aquela pegada, né, o filme tem de algo assim meio Amazônia segundo Hollywood, né, eu me lembro que a personagem do José Wilker é Doutor Ornega, ou seja, pensaram, acho que eles devem ter pensado no Mariel Noriega, Noriega, né, e fizeram uma mistureba ali, tá. Me conta, querido, por favor, da tua experiência com eu acho que dá para dizer que a tua trilha mais famosa, que é do Floresta Esmeraldas, né, que foi filmado pelo Brasil aí, pelo Pará, eu sei que tem sendo também em Ubatuba, né, me conta um pouquinho, porque o diretor, obviamente, o John Borman, né, ele é uma carreira meio de altos e baixos, mas os altos deles são muito altos, né, Excalibur é maravilhoso. Ele é muito respeitado. Né? Pois é, como é que foi teu trabalho com ele? Porque ele até hoje é considerado um dos maiores visual stylists, né, os estilistas visuais, assim, do cinema britânico. Como é que foi teu trabalho com ele? Pode ser? Pode falar? Posso. Ele, desde o princípio, ficou interessado nas minhas percussões. Inicialmente, eu fui chamado para fazer a trilha sonora ao vivo durante a filmagem. Ele me convidou, você gostaria de tocar durante a filmagem toda? Que legal! Então, quando eles assistiam as danças, que são o que foi filmado durante o dia, a música que eu fazia ao vivo, porque ele dubla as vozes novamente dos atores para exatamente ter a dramaticidade que ele deseja. Sabe? Claro. Se dependesse dele, ele faria a música, atuaria, dirigiria, mas o diretor de fotografia excelente, que ganhou o Oscar também. O fotógrafo era o Philippe Rousselou, né? É, Philippe Rousselou. Philippe Rousselou, isso. Ele foi fazendo um filme com o Brad Pitt, que ganhou o Oscar. Aquele River Runs Through It, dirigido pelo Robert Redford. Exato. Isso, acho que é Nada Para Sempre, alguma coisa assim no Brasil, o título. Pois é, eu não sei. Sim, e daí, daqui a pouco, daí, quer dizer que a intenção dele era a trilha mesmo ser do Brian Cosgrove com os teclados. Não, e daí ele teve o teu trabalho, ele te chamou, foi isso? O Brian Cosgrove eu convidei para tocar os teclados, porque eu não sei entendi. Tocar. Entendi. Eu não sei tocar. Naquela época, o computador era muito difícil de operar, e ele era um grande tecladista, pianista. Sim. E eu compunha as músicas no violão e ele passava pro teclado. Que legal! E a gente acabou fazendo algumas parcerias no filme. E essa trilha foi nominada para o BAFTA, que é o British Academy Film and Television Award. Sim, é o Oscar britânico. Britânico. Uhum. Isso. E o filme também, eu me lembro que foi apresentado em Cannes, aplaudido em Cannes e tudo mais. Ah, foi. Foi um filme, até hoje, é super reprisado aí, acho que um dos filmes mais importantes até do certamente da atriz Meg Foster e do ator Powers Booth, um dos filmes dele mais importantes, né, que Deus o tenha. Esse Floresta das Esmeraldas, então, no final das contas, foi uma experiência muito boa para ti. Não estou falando do resultado, mas durante, foi muito boa? Foi maravilhosa. Porque abriu foi a carta branca para o mundo, para mim, né? Em primeiro lugar, ele me chamou para tocar no Festival de Cannes antes do filme. Eu fiz um solo de berimbau de boca e de corpo. E ele me apresentou para aquele teatro gigantesco, né? Cinema com a maior tela que eu já vi na minha vida. Uau, que legal, querido, que legal. E foi a estreia internacional do filme. O interessante é que o trabalho de teclados, né? Esse lado eletrônico, digamos assim, do Brian, com o teu de pesquisa, vamos chamar de pesquisa antropológica, tem tudo a ver com o filme, né? Que, na verdade, o filme é sobre as duas culturas, né? Porque é sobre um menino americano que é sequestrado por índios, né? Quando o pai está trabalhando na Transamazônica, para quem não se lembra. E daí o menino vira, tipo assim, um índio loiro, que fica adotado pela selva. Me lembro até que tinha aquele ator, Rui Polaná, ele interpretava um dos índios. Rui Polaná, sim. Ele faleceu já. Chefe da tribo. Isso. Ele foi o pai dele, isso é baseado numa história verdadeira. Como é que é o pai dele, o quê? Alô? Acho que caiu. Na construção de tá aí. Querido, deixa eu te interromper um pouquinho. Ficou uns 3 segundos... mudo, eu vou te perguntar, repito, estava falando sobre Rui Polaná, que faleceu, que era um ator brasileiro, o que tem ele? Sim, ele fez o papel de chefe da tribo, chefe da tribo dos invisíveis. Isso, da chefe da tribo. Conta pra gente o teu trabalho com o grande Mu Carvalho, né, que nos deu uma entrevista maravilhosa. Isso, exato. O teu trabalho com o Mu no filme... Eu fui até super cultuado do Ivan Cardoso, Lobisomem na Amazônia, pode ser? Eu tenho que fazer uma correção, eu não trabalhei nessa trilha sonora com o Carvalho, eu trabalhei com ele, nós compomos juntos um tema para a novela da Globo chamada Alma Gêmea. Sim, tá, mas é que eu me lembro, pelo menos o teu nome está nos créditos. Tá, então eu não lembro de... Eu não lembro, desculpe. Não, tudo bem, que eu me lembro, tá, tipo assim, acho que é música composta por Mu Carvalho, daí eu acho que, tipo assim, participação de Junior Homlet, alguma coisa assim. De repente assim. A percussão. Hã? De repente a percussão, mas o Mu é um querido amigo e eu admiro muito ele e o trabalho dele solo e com a cor do som. A cor do som, né? A cor do som. Perfeito. João, por favor, vamos tocar um trechinho do terceiro tema aí, pode ser, querido, por favor? Perfeito. Tá, gente, assim, ó, essa música maravilhosa, vocês viram que esse climão aí, que mistura, tipo assim, uma, quase que uma temática tribal, mas com esse saxofone aí, o nome dessa música é Volúpia. Volúpia. Então, o pessoal que não sabe o que vai fazer hoje de noite, já tá pra ficar meio empolgado só com essa música aí. Eu tô. Tá? Não tô aí, quem é perguntado, mas tudo bem. Me lembrou da cena que eu usei essa música no Serraço do General. Desculpa, essa música foi usada em qual? Alô? Alô? Alô, Fufunha? Alô? Oi. Oi, tá aí. Essa música foi usada no Floresta Esmeraldas, correto? Foi. Ah, tá, perfeito. Tá. Quero dizer só que a canção 2 que a gente ouviu ali foi. O nome é Raíra Yuma. Obviamente é um nome indígena. É uma querida amiga minha. Filha de uma queridíssima amiga minha chamada Márcia Gama, que tem outra filha chamada Adara. E então, eu compus uma música junto com a Áurea Regina. Nós compusemos diversos, fizemos vários trabalhos juntos e nós temos uma harmonia enorme pessoalmente e musicalmente. Ela toca 500 instrumentos também. Mas é maravilhosa compositora e musicista, que eu admiro demais. Nós gravamos o CD Amazônica, do Pedro Tornaghi, de meditação. E também a música Infinite Love, Amor Infinito, com a participação do Lama Gangchen Rinpoche. Isso em São Paulo. É. Ok. Com a Áurea, eu também tocava na época que eu vim para o Brasil, que eu toquei com ela, como percussionista, com ela e a banda dela, e também como convidado especial do grupo Alquimia, composto pelo Mauro Senise nos sopros, André Dequés no piano, Zeca Assunção no contrabaixo, e o Robertinho Silva na bateria e eu na percussão. E nós abrimos a Áurea, banda e eu, para esse grupo maravilhoso também. Quando é que foi isso, querido? O ano, mais ou menos? O ano? 85, por aí. Ah, perfeito, perfeito. Querido, assim, ó, então, as pessoas, eu acho que fica mais fácil as pessoas para procurarem mais trabalhos teus, assim, pela internet, vamos dizer. Achas melhor elas procurarem por Júnior Homrich ou Juno, J-U-N-N-O? Como é que é? No YouTube pode encontrar tanto em Júnior Homrich, H-O-N-R-I-C-H, ou Juno Homrich. Eu mudei porque nos Estados Unidos Júnior é moleque. Então, eu resolvi mudar, já é difícil você ser respeitado, ainda você falar de Junior, não dá. Entendi. Júnior é o que a gente chama no Rio Grande do Sul de Piá. E outras partes do Brasil aí de Pirralho, né? Moleque, no caso. Querido, assim, ó, eu quero agradecer do fundo do coração pelo teu tempo. Muito obrigado por conversar com a gente, tá bom? Tá, eu agradeço muito o convite de ter participado do teu programa, que já entrevistou tantas pessoas importantes do mundo artístico, e também eu quero agradecer para a equipe da rádio Showtime por fazer esse show tão bacana. Eu teria muito mais coisas para dizer, mas o tempo é curto. Eu achava até que tinha me avisado, Marco, eu não tenho memória tão boa. Eu achava até que ia ter que, sei lá, tirar água de pedra e chegou até quase praticamente a ser pouco tempo. Então eu sei lá, eu tô super feliz, obrigado. Sabes que não é de hoje que eu gosto, Paca, do teu trabalho. E mais uma vez, valeu a força, tá bom? Muito obrigado, tá, Marco? Abraço, querido. Abraço a todos. Tchau, querido. Marco Antônio. Alô. Parabéns, Marco Antônio. Obrigado, querido. Valeu pelo espaço. E parabéns. Eu acho que agora, eu só vou te pedir um favorzinho, querido, sabe? Sim. A gente vai adentrar agora a nossa pesquisa musical, né? E eu acho que vai ter coisa aí que tu vai reclamar, lance de ser meio adocicado, mas por favor, tá? Eu sei que aqui não é aquelas músicas de lambada do adocica, adocica, mas por favor, tá? Deixa esse coração pétreo do teu aí um pouquinho mais adocicado. Fofunha, tá? Prepara a insulina. Eu sabia. Eu tenho que falar antes, mas o cara se lembra. Então, uma coisa é o seguinte, pode ser cínico, mas eu tenho certeza que daqui a pouco o Fufunha, rodeado de teclado e computador, vai estar logo emocionado. Tá? Vai. Então, vai. Vamos para a primeira canção de 55, por favor. My heart beats like a gay castanet. Mi mucha, mi mucha, mi muchacha. I've been yours since the moment we met. When we do the guaracha. And our eyes and our lips are so close. Mi muchacha. With each kiss I kiss my heart and yours. If I'm your caballero, how happy I will be. Please dance on my sombrero to show you care for me. Mi mucha, mi mucha, mi muchacha. Say you're mine, let my arms hold you tight. Mi mucha, mi mucha, mi muchacha. Let's forget our mañana caballero, how happy I will be. Please dance on my sombrero to show you care for me. Oh, mi mucha, mi mucha, mi muchacha. Say you're mine, let my arms hold you tight. Mi mucha, mi mucha. Let's forget our manana tonight. Olé! Estou até um pouco emocionado, me lembrando aqui das muchachas do mundo, aí, mas coisa bonita. Não, eu estou, na verdade, brincando. Na verdade, essa canção não fez sucesso e, né, a gente pode, às vezes, acreditar que tem justiça no mundo. Essa canção, Mi Muchacha, canção de 55, o nome do cantor, Lee Lawrence. O nome de batismo dele, Leon Piroto. Era um britânico de origem italiana, ele nasceu em 1920, faleceu aos 40 anos de ataque cardíaco, se apresentando nas Antilhas. Ele faleceu em 61, quase esquecido, porque, obviamente, estilo super, né, de vozeirão e tudo mais, com, obviamente, a chegada no final dos anos 50 do rock and roll, ele estava com dificuldades nos últimos anos de vida, assim, de conseguir, de ter lugar para se apresentar e tudo mais. Então, ele, até os últimos 3 anos de vida, ele se apresentou em vários hotéis do Reino Unido. O que eu posso dizer? Ele fez parte da Carl Rosa Opera Company, que era a companhia de ópera de um alemão. Esse alemão ajudou a popularizar a ópera no Reino Unido. Dos 16 aos 19 anos, o Lee Lawrence, né, esse que eu falei, que batizado de Leon Spiroto, estudou ópera na Itália. No começo da década de 50, ele era um dos cantores mais populares da Inglaterra e várias vezes se apresentou, agora a gente vai fazer um link com o cinema, com quem? Com Peter Sellers. Ou seja, o Peter fazia uma espécie de show cômico, meio que um stand-up para esquentar, aquecer a plateia, e daí vinha o Lee com um vozeirão destruindo corações. Acho que a gente pode... vamos tocar uma canção, um trechinho, uma canção que fez sucesso, 55 também. When you've climbed the highest mountain, when a cloud holds the sun shining, suddenly there's a valley where the earth knows peace with man. When a storm hides the distance. Marco Antônio, o Renzo gostaria. O mimo chat, então, que vocês ouviram antes na íntegra, né, era basicamente um, sei lá, uma latinidade do crioulo doido, um samba meio do crioulo doido, obviamente que falava em sombreiro e tudo mais, pegando aquela moda dos anos 50 em Hollywood, né, de Xavier Cugat e grandes band leaders que tiveram latinos, né? Então ele, até me lembro até um filme dessa época com o Ricardo Montalbán interpretando um brasileiro. Né? Isso. Pois é, e no caso do Mimu Tchad Brasileiro era essa pegada, assim, e o que a gente ouviu agora, a canção, essa, o trechinho que a gente ouviu, é uma canção de 55 também, e fez bastante sucesso. O nome Suddenly There's a Valley. Tem esse, no caso, essa mostrinha aí tem muito mais a ver com os estilos do Lee Lawrence. Suddenly There's a Valley, basicamente, ele está falando, tem uma expressão em inglês que fala, né, que a vida é cheia de altos e baixos, então fala dos altos, tipo assim, e no caso o valley seria tipo assim, quase como se fosse a bonanza, como se fosse, como se pode dizer assim, uma manutenção da calmaria. Então ele diz que tem lados bons, né, tem altos, baixos, e tem esse, a vida é cheia desses momentos, assim, desses picos e vales, diríamos assim, né? A gente ouviu aí Lee Lawrence, duas canções dos anos 50, do meio da década de 55. Acho que a gente pode, querido, por favor, pode adentrar isso. Agora, só me diga uma coisa, o nome desse grupo foi em homenagem ao Renzo Mora, ele participava do grupo? Gente, é que é o seguinte, sacanagem sempre em alta, né? O Renzo Mora não tá aqui pra se defender, o Renzo Mora, o pessoal sabe realmente que é um ruivo, super boa pinta, talentosíssimo, uh-huh, e fica aqui, e de vez em quando fica saco de pancada, uma pessoa sacana, chamada João Alckmin. Sou eu essa mesmo. Pessoa, essa voz, assim, mais viril que eu estou vendo. Mais cínica. Desse grupo, The Outsiders, ou seja, os marginalizados, os caras que estão à margem da sociedade. E eu acho que deve ser alguma coisa, algum link que o João, né, aproveitando da posição dele na rádio, e aproveitando que o Renzo não tem como se defender, quis dizer que os marginalizados seriam o Renzo. Mas eu vou dar uma de puxa-saco para o Renzo, vou dizer que não tem nada a ver, porque o Renzo não estava nem perto desses caras. Foi coincidência, tá bom? É, o Renzo é Outlaw. O Outsider, né? Outlaw. O Outlaw. Vai lá, Fofoia. I have been alone too long, I can't go on, I need someone to love. Been wondering since I met you, can I get you to be what I'm dreaming of? Is this too much to ask? Try to make you stay this time. You can't leave me this way. Please tell me. Antônio, tempo bom que não volta mais, viu? Que não volta mais. Essa canção a gente ouviu de 67, o nome do grupo, o João já tinha feito pela intro, The Outsiders, né? Não, também não, o pessoal pode estar até pensando, ah, né, será que tem a ver com um filme que eu adoro, né, do Franz Coppola, que no Brasil era Vida Sem Rumo, né? Não tem, obviamente, que o filme é dos anos 80, baseado num livro que acho que não tinha sido escrito ainda em 67. Mas o caso, esse livro The Outsiders, essa canção que a gente ouviu agora aí na íntegra, não fez sucesso. Eu acho uma injustiça, o nome é A Little Bit of Loving, ou seja, antes que o João pergunte, assim, Marcos, quer dizer, um pouquinho, uma palhinha de amor, de afeto, coisa que eu sinto falta, às vezes, no ar, eu não posso nem te falar, se não fosse Mi Muchacha, que eu vi no início, deixou até com os olhos farejados, e assim, ainda ri ainda, e sou bravo, isso, já não basta a maldade, isso, e ainda ri dos outros quando estão comovidos. Mas, de qualquer forma, falar do Outsiders, banda norte-americana de Cleveland, Ohio, eles duraram de 65 até 69, a gente não deve confundir com um grupo punk britânico, que usou o nome Outsiders, que mas só foi nos anos 70. Esse grupo, que a gente está falando aí, esse grupo de Ohio, eles gravaram pela Capitol Records, e era basicamente uma banda de um rock and roll basicão, assim, até uma espécie de proto-punk, assim, que tinha uma pegada meio forte, meio pesada, e isso antes, obviamente, de existir, né, o movimento punk. Dá para dizer assim que é uma das primeiras bandas de rock de garagem. Eles também tinham um pouco de influência de soul music, né, todos integrantes brancos. Calcula-se que a canção mais famosa deles, que a gente vai ouvir daqui a pouco, que é da virada de 65 para 66, que é Time Won't Let Me, traduzindo seria O Tempo Não Me Permite, O Tempo Não Me Dá Chance, foi tocada, se calcula que foi tocada até hoje nas rádios da América do Norte mais de 3 milhões de vezes. Essa canção ficou 15 semanas na lista da Billboard Hot 100, ou seja, as 100 mais tocadas, e chegou no número 5. Vendeu cerca de 1 milhão 250 mil cópias até hoje. E é um grupo idolatrado pelo Iggy Pop, pelo The Animals, e também pelo um cara que tu gosta, que é João, pelo Ron Dante, que era dos Archies. Sim, sim. Do grupo Archies, pois é. Esse grupo pode ser ouvido nas cenas sonoras de um filme chamado Uma Aventura na América Selvagem. Eu acho que a gente pode tocar, então, querido, uma sucessão deles, por favor, um trecho. Vamos. I Won't Let Me. Com Antônio. Perfeito. A gente pode então, vamos adentrar os anos 70, agora até que é de 70, por favor. Pera aí, vamos adentrar aos anos 70. Os anos 70. E olha que não é rock psicodélico, pro João tá apertando um teclado diferente e tudo mais, que outras vezes eu já toquei, tô tentando até não escolher muita música setentista que tem um ar psicodélico, porque outra vez o pessoal deve se lembrar aí, até comentaram comigo, pô, mas o que que teve com teu chefe aí que o cara fica, cara. Não, a gente viaja, cara, viaja, claro, a gente viaja no cogumelo digital. Aquele negócio, cara, quem teve o Woodstock e diz que lembra é mentiroso, cara. Vamos lá, Fufuia. Então, anos 70, gente, vamos lá. Call me when you're lonely. Call me, I will. free. If you need love or just a friend, call me for company. A gente está nos anos 70, legal saber que, pelo menos, esse cantor, outra vez que eu toquei, o João falou sobre esse troço de insulina e tudo mais. Eu acho não, mas que eu já tinha. Um pouco mais, né? Não, eu já tinha tomado insulina, por isso que eu não falei nada. Obrigado. Entendi, já estava sobre o efeito. Já, né? já. Entendi. Obrigado, viu, querido, para variar a alta força. Disponha. Tá. Eu sei, essa parte eu sei que tu falou de coração. A gente viu uma canção de 79, eu acho, ao contrário do João, eu acho uma canção super bonita, porque eu tenho coração, tá? O nome é Call Me, ou seja, me ligue, ou me chama, né? É uma canção, não confundir com o Call Me da Blondie, né? Do grupo Blondie, da grande Debbie Harry. Nem com a Call Me da como é que é o nome da menina que gravou, inclusive, o More, Andrea True Connection. Isso. Não confundir isso. No caso, a que eu citei do grupo Blondie, né, com a Debbie Harry, tocou, fez muito sucesso, era quase que uma disco punk a canção, assim, meio pós-punk com disco, e tocava, me lembro, na trilha sonora do Gigolo americano. No caso, essa aí, o nome é Call Me também, mas a gente tá em 79, e o nome do cantor, Randy, o nome de batismo Randall, né, Randy é apelido de Randall, Van Warmer, ou Van Warmer, ou seja, voo, de viajar, V-A-N, depois W-A-R-M de Maria, E-R, Van Warmer, ou Van Warmer. O ritmo da carreira dele mesmo, dá pra dizer que ele teve assim, one hit wonder, é Just When I Needed You Most. Que quer dizer, Marco Antônio? Eu já ia traduzir. Traduz para mim. Cara, porque... é brincadeira, a velocidade da sacanagem. Não, é porque meu inglês me enferrujou agora. Isso, Just When I Needed You Most, quer dizer... só quando eu mais precisava de você. Tá feliz? Ficou feliz? Tá, eu noto aquela risada que ficou feliz. Ô, gente, cruel. Tá. Também de 79. Falar um pouquinho Randall Van Warmer. Nasceu no Colorado em 55, faleceu aos 48 anos em Seattle, especificamente no ano mais de 2004, de leucemia. A canção que eu já ouvi um trechinho, Just When I Needed You Most, que é essa que quer dizer... simplesmente, quando eu mais precisava de você, que está falando basicamente que quando ele mais precisou da pessoa, ela o abandonou. Mas eu nunca vou te abandonar. Eu sei que não, a sacanagem vai estar sempre presente, eu já notei. Vai. Obrigado. Agora, Marco Antônio, um cara que nasce no Colorado, um calor desgraçado, e vai morar aonde? Ele nasceu no Colorado, acho que quando ele faleceu, ele estava morando em Los Angeles, né? Então não é uma diferença. Não, você falou uma outra cidade aí, como é que é o nome? Seattle, claro que não, para chover. Seattle só chove, ele não tem outra Seattle, coisa. Exatamente, a canção de um trechinho, como eu estava dizendo, Just When I Needed You Most, chegou ao oitavo lugar das paradas do Reino Unido e quarto lugar na Billboard Top 100. Ou seja, tinha gente nessa época com coração que não ficava falando, chamando insulina nem nada. Porque não tem um registro, pelo menos, que nessa época se vendeu mais insulina. Mas, de qualquer forma, ele era letrista, começou como letrista de banda country. A gente sente nessa Call Me uma pegadinha um pouquinho country com pop. E a voz dele no início me lembra, sabe quem? Um cara que tu gostas muito, eu também gosto, claro, o superior, mas o Christopher Cross, sim. No início, tu lembra um pouquinho, sim, né? Sim, sim. Pois é. O Randy disse, ele também morou em Cornwall, na Inglaterra, de novo chuva e sem sol. E ele falou que a canção Just When I Needed You Most também foi muito popular na Austrália e por toda a Ásia. Ele pode ser ouvido nas trilhas de Private Lessons, que no Brasil era uma professora muito especial, que é uma comédia adolescente americana, obviamente também aluno, sendo iniciado, né, no sexo pela holandesa Silva Cristel, até foi um dos filmes que ela fez para faturar uma graninha depois do sucesso de Emanuele. Só que ela usa dublê de corpo até na cena de nudez. Quando descobriram isso, né, que teve um rebu, até o pessoal querendo, indignado, que o pessoal foi vê-la pelada no cinema e não sabia que a pessoa de costas ali era uma dublê de corpo. Também ele também pode subir num episódio de uma série que tu gostas, eu também, Chips. Muito. Né? Wes Strada, Larry Wilcox, né? E na comédia policial irlandesa, Um Criminoso Decente, que era com Colin Farrell, que é irlandês, e fazendo o papel principal do chefe da gangue, que é sobre os ladrões, até aquele baita ator que meio caiu em desgraça, né? Que é o Kevin Spacey, interpretando até um irlandês. Eu assisti esse filme. Como é que é? Não ouvi. Eu assisti esse filme. Ah, tu assistiu? É bonzinho, né? Eu gosto, viu? Eu gosto muito do Kevin Spacey. Não importa o que ele fez, mas eu gosto dele. A pessoa tem que saber separar. Acho que uma coisa, né? No filme ele não tá fazendo... Não. Numa sacanagem, né? Quer dizer... Então, mas eu não vi esse filme, por sinal, mas foi até bem elogiado. E ele, como ele estava fazendo muito teatro no Reino Unido, ele aproveitou e daí quis fazer um filme lá. Vamos tocar um pouquinho do... simplesmente quando eu mais precisava de você. Vamos, Marco Antônio. Por favor, também de 79. Something to say. you left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Depois o cara ter morado em Cleveland, ele deve ter morrido de depressão, viu? Pois é, eu adoro essa canção, não vou falar o sobrenome da pessoa, mas o primeiro nome, tudo bem, era Márcia, tem 1 bilhão de mais, realmente, então não tem problema de processo, mas eu estava na SAP, Sociedade dos Amigos da Praia de Imbé, que era um clube em Imbé, reunião dançante que o pessoal chamava de mingau, que era pra pirralhada, né? Das 7 às 11. E eu tirei você, Márcia, que periga tá nos ouvindo aí, pra dançar e você, ao som dessa música, e você me rejeitou. Então, eu nunca nem fui pra Seattle, mas eu tô deprimido agora, tá? Não, fique alegre, porque deve estar uma baranga hoje que deve dar medo. Deus te ouça, mas de qualquer forma, vamos adentrar nos anos 80, por favor. Deve estar uma baranga que eu vou te contar. Time and another place to feel her. land back there after many years. So curious and so secretly, as I looked on, I held back a tear. The road not taken overcoming me. Oh, I saw she was sitting. Carried the forgotten torch. Every time I see her face on the street in the honor of the hill, another time, another place, I feel her in my heart still. Every time I see her face on the street in the heart of the hill, I see her in my mind and then I go down the road not taken again. Canção da virada de 87 para 88, o nome do cantor, Bruce Hornsby, H-O-R-S-N-B-Y, Hornsby, H-O-R-N-S-B-Y, isso. Bruce Hornsby, no caso, estava com um grupo que o acompanhava, que era The Range, né? Bruce Hornsby and The Range. A gente ouviu uma canção que não fez sucesso, acho uma injustiça, uma canção belíssima, super melancólica, um clima, não no sentido de arranjo, mas a letra e a pegada daria para ser ou Bob Seger ou até Bruce Springsteen. Não no sentido, de novo, da voz, mas do clima, né? Da melancolia, das decisões erradas que as pessoas tomam e tudo mais. Então, The Road Not Taken, ou seja, a estrada não escolhida, o caminho não escolhido. O grande sucesso dele, do Bruce Hornsby, foi That's the Way It Is, ou seja, assim que as coisas são. Já vou daqui a pouco um trechinho, uma canção de 86. Falar um pouco do Bruce Randall Hornsby. Ele nasceu em 54, graças a Deus está vivo, na Virgínia, e em Williamsburg. É um dos cantores da geração dele mais altos. Ele tem 1,93m e usa com frequência botas de cowboy, então o cara ficou mais de 2 metros. Ele foi pianista, compositor, cantor, arranjador, tem essas funções. Ganhou 2 Grammys. Eu citei o lance da altura porque ele, durante muito tempo, ele quis ser jogador de basquete, mas tinha gente mais alta que ele na adolescência, e ele achou que pela altura ele não seria alto o suficiente. No caso, ele pode não parecer pelas canções, mas ele é super fã de Grateful Dead e também dos Allman Brothers. Sabe com quem que ele tocou em 82? Com uma banda que o João, eu adoro, tocou com Ambrosia. Ambrosia. Cara, muito bom, hein, cara? Pois é. Arquiel, vou chutar que não existe, sempre chamando de saco, não existe rádio no Brasil que toca com frequência, ou seja, que está no seu playlist, que toca Ambrosia e Bread. Tem, dá pra dizer, né, João? Sem puxação de saco. É, acho que só aqui, né? Só aqui, não sei, Fufunha, só aqui, né? Só aqui. Ué, só aqui. Quer dizer, pode ser, né, vamos dizer, aqui um ano o cara chegar e, por acaso, uma rádio que se auto-intitule Oldies, tocar um Brad ou um Ambrosia, não, mas não, não toca. Não aqui, toca. Aqui não, acho que não fica um mês a rádio sem tocar essas duas bandas. Não. Então, pois é. E o Bruce Hornsby tocou com esse pessoal um tempo. O grupo The Range, que acompanhava, era formado pelo Dave Mansfield, que é o compositor de trilha sonora de cinema, até fez a trilha do filme que foi até, levou à falência, o United Artists. É até um filme, um épico bem bacana, só que muito longo e tudo mais, muito caro. O Portal do Paraíso, Heaven's Gate. Ele também fez a trilha sonora de outro filme do mesmo diretor, dois outros filmes do mesmo diretor, do Michael Cimino. O Siciliano, que era com o Christoph Lambert e o John Turturro, e o Ano do Dragão, o Mickey Rourke e o John Lone. Fantástico o Ano do Dragão. É, o Ano do Dragão, um filme de policial veterano do Vietnã, por sinal escrito pelo Oliver Stone. Também no grupo The Ranch tinha um outro músico chamado John Molo, o Joe Puerta e George Marinelli. Com o grupo The Range, o Bruce Hornsby tocou de 84 até o começo de 91. Canções, trabalhos do Bruce Hornsby podem ser ouvidas em trilhas como Fazendo Amor, Making Love, que é um filme do Arthur Hiller com a Kate Jackson, que era a Sabrina, né, das Panteras, com Backdraft, que é um filme que eu sei que tu gosta, eu também gosto, filme de bombeiros, né, com gosto. Grande Kurt Russell. Gosto. Num filme que eu acho uma obra-prima, é uma comédia de humor, parece tépido, mas é maravilhoso, é uma comédia de humor negro sobre suicídio, chamado O Melhor Pai do Mundo. O brabo é que o ator principal se matou, é um filme maravilhoso, é um filme com o Robin Williams, mas é um dos filmes menos conhecidos do Robin Williams, mas é um grande filme, O Melhor Pai do Mundo. Então, nas trilhas sonoras desses filmes, tem canções do Bruce Hornsby and The Range. Então, querido, vamos tocar um pouquinho do That's the Way It Is, então. Então, lembrar o pessoal, canção de 86, Mad. A gente ouviu então Bruce Hornsby and The Range com That's the Way It Is, canção de 86, que fez estrondoso sucesso no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e também na Itália. Então, até a semana que vem, agradeço até o espaço mais uma vez. Segunda-feira, e olha, dá uma olhadinha para vocês não falarem que eu pelo menos sou um homem sem fé, dá uma olhada aí na minha primeira postagem no Facebook. A hora que você abriu o Facebook. É uma coisa a ver com fé, é isso? Muita fé. Pode ver, tá? Tá bom. Um abraço, tá? Beijo, gente? Tchau. Então até mais, beijo, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Apresentação, João Alckmin. Rogério Alcântara e eu estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Brasil, boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.